O Super Rottweiler. Super Rottweiler. DJ Pedrinho Mix, o maestro domador da Rottweiler. Tá gravando? Tá gravando? Grava! Então grava, ela vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando. Então grava, ela vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando. Então grava, ela vem mamando. Tá gravando? Tá gravando? Depois de bebida, Elisângela, um abraço pra vocês aí, rapaz. Tá do Cléo também. Tá do Caralho também com a gente aqui, Bingão do Jair. Bingão da Bica, Bingão do Chiló. Mercadinho, meu garoto. O mestre da pousaria, vem uma loirinha, moreninha. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Não esquece a amiguinha que o Lohan tá gravando. Tá gravando? O parceiro Pablo da equipe trinca, mas não quebra, né, garoto? Tá gravando? Grava, grava, grava, Rony, bora, Rony, bora, Rony! E tá chegando, gente, pela primeira vez em um encontro das carretinhas da Vila Cachoeirinha. E ó, festão das equipes, estamos juntos, claro! Dia 26 de novembro, essa parada, viu, gente? Participação carretinha, mega batidão. Morrendo de saudade. Isso, Vila Cachoeira, pode crer. Tá chegando, grande festão aí, vídeo de encontro. Encontro bacana das carretinhas. E ó, participação, mega batidão! Esperando você voltar. E quando sai, fico aqui. Esperando você voltar. É só comigo que encontra. Um abraço pra Lady também, a Marina. A Fogueira, a Adriana também. Caiane. Galizão, todo mundo aqui no Cachorro Doido. Obrigado a vocês. Viviane Batidão. DJ Betinho Isabelense. DJ Júlio. Produzindo o que você gosta de ouvir. Produção e mixagem DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Seu lugar é aqui, mas um dia de raia, a saudade mora. Toda rapaziada do supermercado, meu garoto, com a gente também, bora pra cima, hein? Vamos lá, Zia! Para a minha produção! Eu vou te assumir! Vamos lá! Tua mão vou pedir! Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te amar! O povo vai chegando pro caninho! Pra gente casar! Família do Comarelo com a gente pelo sistema. Ó, oh, vem pro caninho, bora brincar um pouquinho. DJ Carrasco, rapaz. Parceiro do Pedrinho. Onde você for, filho, eu também vou. Não consigo mais. Um abraço, nosso parceiro Rony Mix também, o Arthurzinho Guerreiro. Os dias que vinham se destacando na Hot Valley, a gente realmente dá moral pra quem dá moral pra gente. A gente dá oportunidade, porque a gente recebeu oportunidade no início da nossa carreira também. É sempre bom assim, bicho. Te entregou a você, querida. Atenção, Thiago, o Cristiano dá um chega aqui com a gente no Ganil com o nosso amigo Bira de Patateua. Casar. Seu Doma! Hoje em Cachoeirinha, Hot Valley tá assim, ó! O quê? Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, as noites eu penso em ti. Super Hot Weiler. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Preciso te amar. Nosso amigo Chapola com a gente, toda a produção. Nosso amigo Thiago, um abraço pra vocês também com a gente. A rapaziada vem chegando aqui pro Ganinho. Tá no comecinho, Hot Valley, bora chitar tudo, bora! Quem é? Quem é? Quem é? É rock doido, é rock doido. Cachorro doido, cachorro doido, cachorro doido. É rock doido, bora! É rock o cachorro doido. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. É rock do cachorro. É rock. É rock. É rock. É rock. É rock doido. É rock doido. É rock doido. É rock doido. É rock doido. Tá na hora de pegar. O nosso amigo Bochá também apoiando esse evento maravilhoso. Comecinho! Vai, Pedrinho! Grande Castanel com a gente, a Thelma, a Patrícia, os primos. Cobra d'água com a gente, olha só o Junilson. O nosso amigo Vinícius também com a gente. Diego 100%! Cobra d'água, todo mundo curtindo a rocha. Obrigado, gente! O Pedrinho vai aquecer, já já deu um show. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Descobri faz um te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. Já já o primeiro prêmio valendo uma quina. O segundo valendo mais outra quina. O terceiro é R$2.000 pra bater a boa. E agora será que aguenta mais sozinho? Toda a família da Gata Selvagem, a gente, obrigado pelo carinho, viu? Pois uma lá fora e ainda saiu chorando. Essa é competição pra moça, se vai machucar. A nossa mão, você... Quem sabe canta, vai! De um traído, que faz a rir, se falou. Ei! Oh, yeah, eu quero ver você morar no motel. Estou te expulsando do meu coração. Mas uma sequência dessa sim. É a minha primeira vez com a Hot Valley em Cachoeirinha. E a gente quer chegar pra marcar tudo. Oh, oh, oh. Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem se DJ Pedrinho Mix. DJ Pedrinho me carreta super Hot Valley. Eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, meu fubá. Aquecimento, Ira! Desse jeito mesmo, você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Tirei, botei, tirei. Vai, tira e bota, tira e bota. Tu ira na produção, toma, tio. Irmão, pelo amor de Deus. Tirei, botei. Vai, rapaz. Pedro, meu amigo, tá tocando. A Josi tá aqui. Puta, hein, Josi? Olha só também o cunhado por ali. Alô? Vamos, vamos. Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, tu chega na... Pernambuco Júnior também, mano. Obrigado, Pernambuco Júnior. Tamo junto, maninho. E tio Han, fala pra ela. Fala, fala sim. Fala, se feliz. Cassiana Ayala, a Mary, a Brenda, a Jane também, guarda todo mundo por aqui, um abraço, meninas, obrigado, hein? O Curió também, do Mato Curió de Badalha, tá com a gente, esse é parceiro da Rottweiler. A vida à volta da Rottweiler pra Tabateu, a gente. Outra vez que a gente pisa em Tabateu é muita pressão envolvida, né, Mira? Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô? No bastidão! Toda a família do Palmeiras com a gente, lá de Patão Mateus, já estão presentes. Rapaziada que te recebe, tem um carinho muito grande. Família do Palmeiras, vocês sabem que vocês, eu sei que vocês são Hot Vibe, Patão Mateus. A gente costuma dizer que é nosso segundo canil em Patão Mateus. Brevemente, vamos estar voltando. Dia 22 de outubro, pronto, tô sabendo. É a volta da Hot Vibe em Patão Mateus. E vai ser assim! Todo mundo! Tá todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco. A final do campeonato que me aguarde, bicho! Tirando o som do povo, tá todo mundo louco, louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco. Alô, Melly! Rony Mixer! O Vingão do Orlando, quem toca é o cachorro doido. Que é isso que o DJ tá me fixando. O mundo tá maluco, todo mundo tá pirando. Agora se prepara, DJ Danilo no comando. Você tá só se liga, agora vai vendo. Corrente no pescoço que vale um apartamento. Gastando, bebendo, não me leve a mal. Eu tô te... Fala do Ira... Digital. E aí, Pedrinho Mixer! Coisa boa demais, a gente tá aqui pela primeira vez em Caixeirinha, fazendo uma onda super bacana. Estamos aqui na retaguarda preparando um super show pra essa galera, pra ficar marcado aqui na história de todo mundo de Caixeirinha. Segue aí, Pedrinho! Já já tem o show do cachorro doido do Pará! Do nosso amigo Lécio Curió, rapaz, com a gente. Obrigado por vocês aí, viu? O maestro chama DJ Pedrinho Mix. Tá na hora de chamar o cachorro doido pra brincar. Vamos lá, o nosso amigo Vando e o Cássio, os manos, sensação lá no São Pedro, pode crer. Opa! Cachoeira. Aconteceu. E como sempre todo mundo olhou. Fui lá no baile, aconteceu. Ela parou. Pode ser assim, ó. Chamou eu. É assim, ó. Cachoeirinha. Ô novinha. É tudo de bom. Tua boquinha me marcou com... Meu considerado, tamo junto sempre, Pedro e você. Dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão. Já já deu o primeiro prêmio domingo. Livinho que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar. Nossa amiga Amanda por aqui também, rompendo fronteiras. Bandina, tá com a gente, né? Começa a remexer. Novinha, oh novinha. Isso é tudo de bom. Nosso amigo Ailton, Manel. O nosso amigo Márcio. Todo mundo, família Caixa Fácil. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Vamos que vamos, vamos que vamos. Quem veio pra cá com pensamento positivo de ganhar um prêmio domingo, bota a mãozinha pra cima aí. Semana é safadeza. Quem vai ganhar R$2.000, dá-lhe um grito. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou no Martins, a bacalhau tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Não viu tu na máxima boladão. Pensou besteira, batória e o mano bico falou. O nosso amigo grande Emeraldo, o agente, o Adriano, o Anderson, o Pedro, todo mundo. A mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que Iago Gomes é bobinho. Deixa ela pensar que o LD é molequinho. Deixa ela pensar que o LC é moleque, mano, vai dar. Toda a família da Gata Selvagem com a gente por aqui. Hoje é o cachorro doido e a Gata Selvagem juntinhos. É cão e gato. É parceria. Deixa ela pensar que o Lindinho ele é bobinho. Vai dar pra quando ele passar o pau na ponta do tigrelinho. Me lembrei do Poricato agora, Tuíra. Fumê, rolando vários bags, som no último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz. O índio Guarani do Gato Selvagem. Varadanadinha no contatinho do pai. Varadanadinha no contatinho do pai. Varadanadinha no contatinho do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Você pode chegar pro canil, viu, gente? Chegue mais perto do canil. O cachorro é brabo, mas não morde, não. Ele é parceiro. Só quando eu tô perto, ele não morde. Quando eu não tô, ele morde. Se eu mandar, ele pega. Vidro fumê, rolando vários bags, som no último volume, escutando Felipe Rett. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento de... Vira de patão até o ajoso, por aqui também. O Curió, do bar do Curió, tô voltando, viu? Curió do pai, várias danazinha no contatinho do pai. Várias danazinha no contatinho do pai. Ela veio o quê? E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. O Timó e toda a família Caixa Baixa com a gente. Obrigado vocês pelo carinho. Olha o povão chegando em Cachoeirinha. Baile de favela, que a Marconi é baile de favela. E a São Rafael é baile de favela. E os menor preparados. One, two, three, vai! Elisa Maria é baile de favela. Invasão é baile de favela. E as casinhas é baile de favela. E os menor preparados. O Boca de Gia da Gato Selvagem, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Eita, garoto. É esse sound de DJ RV da Nova Holanda, é foda, neguinho. Sem neurose, sem neurose, sem neurose. Tá gravando? Tá gravando? Então grava, Landim, então grava, Landim, então grava, grava, Landim. Vem, vem! Grava, Landim, então grava, Landim, então grava, Landim. Mamando, mamando. Vem gravando, vai! Pode vir uma boquinha, só não vale machucar. Pode vir uma boquinha, só não vale machucar. Então grava, Landim, mamando. Então grava, Landim, mamando. Então grava, Landim, mamando. Chega mamando, chega mamando. Então grava ela de mamando, então grava ela de mamando, então grava ela de mamando, chega mamando, chega mamando. Passei o tô me apaixonando, gata, eu tô me apaixonando, aí eu tô me apaixonando. Então mama, então mama, então mama, meu olhar. Então mama, então mama, então mama, meu olhar. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela, então grava ela, então grava ela, grava ela, grava ela, então grava ela. Então grava, então grava. Grava ela, me mama. Vai, vai. Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Pode, pode vir com a boquinha, só não vale machucar. Pode, pode vir com a boquinha, só não vale machucar. Então grava ela, me mamando. Então grava ela, me mamando. Então grava ela, me mamando. Chega mamando, chega mamando. Então grava ela, me mamando. Então grava ela, me mamando. Então grava ela, me mamando. Agora o DJ, agora o DJ, agora o DJ Pedrinho Mix. Vai pra cima. Vamos lá, batidão chegando assim, ó. Um, dois, três, vai, vai, vai. Já, já, já, tem o Sandro Mix, meu parceiro. Cadê ele, o Sandro? Fim de semana, rapaz, vai começar. Tá vindo? Fica estranhão. Tá desde as quatro vindo, né, Bira? Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Vamos lá, vamos lá. Você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra pedra, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Muda da sol, seu tiro, minha saúde. E aí, pega só. Vai no caqueado, rebolado, no gingado e vai quebrando, quebrando, quebrando, quebrando. Sua mulher sincera, bota a mãozinha pra cima, mulher que nunca traiu na vida aí. As mulheres sinceras vão jogar a mãozinha pra cima e bate na bombina, e bate na bombina, e tchau, e tchau, tchau, tchau, vamos lá! Olha a bandida aqui, ó. Equipe 100% humilde com a gente. Um abraço pra vocês aí. Hey DJ, play a song. DJ, play a song. A gente, um abraço pra vocês, família do Palmeiras. Tô aqui, ó. Se bateu a teua, né, Bira? Tá todo mundo com a gente. Um abraço bem grandão pra vocês, o Pedrinho. Racionais. Alô, Thiago, chega mais na bordaria com nosso amigo Cristiano. Cristiano, hein? Eu parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira, ei, lavadeira. Eu considerado e a gente aqui em Cachoeirinha, cara, olha só. O povão super lotando. Mais uma vez, a festa da Rocha Vale aqui, primeira vez em Cachoeirinha. A gente abraça todo mundo com muito carinho. Tá legal, gente? Obrigado. Alô, considerado! Olha o hino de tá tocando, garoto! Thank you. Cachoeirinha, quilômetro 2 com a gente. O Diego, 100% cobra d'água, vazio, derrame de gelada. Toma, Diego! Se prepare que o agito começou. Vem comigo, meu amor, na galera GTA. O cachorro. O cachorro. O cachorro. A GTA. Você aí pode chegar pro ganinho, viu gente? Arreda mais pra cá, no treinamento desse cachorro não, que ele não vai morder, porque eu não vou mandar. Se eu mandar, ele morde. Vamos lá! O negócio ficou bom, no Super Bowl estou. Puca, também vou comandar. Johnny Pelado e o Fumaça vão dançar. Bidu, Avil, Bidu, Zé, a galera GTA. Essa galera é 10. A galera do Olavo, o interessante do mundo, tu pode vai rolar. Galera GTA, galera do Olavo, o interessante do mundo, tu pode vai rolar. Galera GTA. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima, mãozinha pra cima. Gira, gira, gira, gira, mãozinha, gira, mãozinha. Já já eu vou jogar minha coleira pra vocês. Aê! Nossa, K2, Diego, 100% cobra d'água, fazendo derrame de cerveja. Alô, K2! Vem pro canil brincar um pouquinho. Só quero dançar. Com você, o melhor da voz, mas vamos, moro negro, todo mundo vai. Com suas ilhas e muito calor, eu vou mandando a luz de centrais. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Nessa noite só quero dançar. Olá, amigos da diversão. Olá, amigos da diversão. Bem-vindos. Bem-vindos à melhor festa. Bem-vindos à melhor festa. Bem-vindos ao carretão Hot Valley. Hot Valley. Vem pro caminho! O cachorro doido do Pará. Banda 007. Vá se preparando que eu não vou ter paciência. E a festa é uma coisa, nós vamos fechar. O Giló também com a gente. Um abraço pra vocês, hein? Estamos começando, gente. Não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo. Bora fechar! Do copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu pra aquela moça. Senta na sua mesa. Então vem! Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Fala, cheira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca. Será que faz? Fala besteira no ouvido como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Oh, oh. Cachoeira. Olha o salão. Capricho. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama. Isso, vem pro caminho, vem pro caminho. Uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma. Muita gente chegando ainda, Pedrinho. Vai curtir o nosso cachorro doido do Pará. Não me... O cachorro doido do Pará. A gente pela frente ali ainda, chegando, entrando. Vai curtir aí o bingão, o sexto bingão do Thiago e do Cristiano. Vamos lá, gente, vamos chegar. Tem muita coisa boa pra rolar ainda. Só no começo. É. What Vile! Pra fazer amor. Ai, desgraçado. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor. Banda Capricho. Você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sim. Vamos chegar, gente, pro caninho, bora dançar, bora. Faz tempo, já ia te contar agora. Todo time do Palmeiras com a gente, um abraço lá de Barnabateua. Pedro Curió, do Bado Curió. Já 22, final do campeonato aí, Barnabateua. Quem toca é Hot Mile, bicho. Eu tô pedindo pra você. Vamos junto! Não quero. Hot Mile! Você também é homem. Olha pra ela e olha pra ele e fala assim: aproveita o momento. Pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor. Toda a nossa gloriosa Polícia Militar fazendo total apoio desse evento. Um abraço à nossa gloriosa Polícia Militar aí com muito carinho, viu, gente? E pedi pra fazer amor. Pra fazer amor. Os nossos caixa baixa e doidando tudo. Desde te beijei e você só me negou. Vamos dançar que é Hot Baile. Yes. Banda Louca Tentação. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me olha como antigamente. A nossa relação está se esgotando. E o sexto pingão do Thiago Cristiano. Tem um total apoio aí. No pingão do André. Diga em Lanches. Pá. Maçonaria do São Pedro. Mercadinho do Gleison. Bar do Cléo. Bar do Caio. Pingão do Jair. Pingão do Pica. Bigão do Chiló, Mercadinho, meu garoto, e depósito de bebida, Elisângela. É o sexto bigão do Thiago Cristiano. Ou ela ou eu, escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder. E a Hot chegou nos 46 do segundo tempo. Vamos! Você perdeu a mulher que te amava e sem perceber o amor que eu procurava. Você não me deu. Eu já estou cansada. Escolhe ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Naraná, naraná. Banda Louca Tentação. Tocando a sofrência do Pará. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me ama. Um cachorro doido. Ele tá furioso, hein, Cachoeirinha, furioso no Pará. Bonito. Tuíra. Que bonito, hein? Que trabalhando o casalzinho aí. Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na Carreta Super Hot Vibe. Mesmo que você me prometeu o céu. Eu jurava que era, velhinha. Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Aí, Fábio, irmão da Lucinei, comparecer na portaria urgente. Fábio, irmão da Lucinei, na portaria. Toma aqui os 50. Olha os 50, o cara é 2000, bicho. Uma noite de prazer e pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz. Toma aqui uns 50 reais. Manda 007. Vai dançando aí. Bota sebo na canela que eu vou mandar só os melhores. E por acaso esse motel. Você me prometeu o céu e agora me tirou do chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha. É que eu gostei desse negócio, hein, Rui? Que decepção, 1-0 pra mim. Produção agora! Não sei se tô na cara dela ou bato em você. Mas é muita gente dançando. Se tiver um pai, eu tô aqui, viu? Alguém solteira que quer dançar. Toma aqui uns 50 reais. Ai, ai, ai, ai. Não, brincadeira. Ai, ai, ai, ai. Pra juntar pra garantir. Banda 007. Vai gravando aí, Rony. Dá só essa parte, viu? Vou mandar pra uma pessoa aqui na Cidade Nova. E aí criou um coragem pra dizer que quer voltar e que tá com saudade. Se eu já previa e é problema seu. A culpada não fui eu, foi tudo sacanagem. Fica aí na linha e escuta essa verdade. Como é que é? Celular aberto. O Arthurzinho ainda falou: bota o táxi, vai pegar na padaria e vai deixar lá. É, Arthur? A mim você não engana. A gente vem pra Cachoeirinha, gente, com muito prazer estar aqui hoje no Mengão. O parceiro Thiago Cristiano também. A gente que chegou aos 46 do segundo tempo, viu? E o povão da Ira! Da beira da estrada, você traiu a mulher errada. Essa amante não te some nada. Os seguidores de dragão com a gente, os moleques atrevidos. Lógico, Maru também. O Diego, 4h20, rapaz. Um abraço com muito carinho. Você, o Davidson, o Daniel, o Danilo, o Jefferson, o Marcelo. HD! Pra virar palhaça. Tá chegando gente, grande festa bacana aí. Festão da equipe, tamo junto. Em Cachoeira, Carretilha Mega Batidão. Pira Saúde GT3, Batidão. Dia 26 essa onda, viu gente? Vai ser muita coisa boa. O contato era de um homem, mas chamava de... Escurada na mesa, confesso que eu caí da cadeira. Seu Jefferson, Rinaldo, carreta na X8 com a gente aqui. Já vi o meu vizinho. já tô lembrando. DJ Carrasco aqui com a gente também. Não vai queimar, Carrasco, não vai queimar. Não tá tocando, se fosse ligação, nosso amor seria enganador. Seria enganador. Cadê o Carrasco, cara? Que não vem aqui dar um abraço nos amigos. Não é mais nós, não, Carrasco. Toda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você. Ele não vem aqui, mas a gente vai até ele, Pedrinho. Tá meio triste aqui ele. Aqui comigo, Pedrinho. Nosso parceiro Jay Carrasco. Faz parte aqui também da Hot Valley. E aí, Carrasco, tudo tranquilo? Ele tá tomando uma dose de água aqui pra falar. E aí, Carrasco? Égua, bicho, sua ressaca. Ontem fomos até o aniversário do tio Rudy. Aí morar em tema com a X8, sucesso absoluto. Hoje eu tô só ressaca. Daqui a pouquinho eu vou começar a beber, viu, Pedrinho? Parceiro Tuíra, família Hot Valley, essa galera que manda ver na região e no estado. Vamos nessa aqui, tá bom demais. Daqui a pouquinho a barreta vai voar do cabo do cachorro doido do Pará, meu irmão. Pode crer, pode crer. Carrasco, você sabe que é nós. Depois de nós, vem nós de novo, viu? Tamo sempre juntos, garoto! Um abraço aqui, Big Black, da Pazendinha com a gente. A Nazaré, o Louro, o Leão, o Orlando, a França. O França com a gente aqui também. A Renata, a Sandra, o Lucas, a Ana, o Silene também. O Rani, todo mundo aqui na Hot Violet. Aqui na Hot Violet. Desse jeito você me. Bora! Beijinho! Quando você sonha com alguém que o ama. Olha aí, Carrasco. Acorda aí ao seu lado, tu não vê ninguém. Fica imaginando sozinha na cama. Aquela impressão que você viu alguém. O nosso amigo Fochado 2016, garoto! Sente alguém cariciando seus cabelos. Tamo junto, viu? Tira teu sossego e não deixa dormir. Quem é? Quem é? Se é somente um sonho, tente acordar. Pra esse pesadelo não se aproximar. O quê? De você. Hey, hey. É alguém que te ama e não quer falar. Eu acho que tem medo de se machucar. Olha, se vocês botaram sebo na canela pra vir hoje pra Hot Valley, se prepara, viu? Que te ama, que quem não se garante dançar que bebe refrigerante. Carlos, no arroz. Vamos lá! Você sonha com alguém que o ama. Alô, Bira Hot Baile, clareou, Bira. Tu sabe como eu vim pra cá, né? Fica imaginando. Por enquanto, quando eu vou. Naquela impressão que você viu alguém. Sente alguém cariciando seus cabelos. Ah, Pira, tu não quer prestar. Atira teu sossego e não deixa dormir. Lá vem o hino. Ele tá aqui, cachoeirinha. Eu cheguei em frente a um portão. Late pra mim, late, late. Meu cachorro me sorriu latindo. Isso. Vamos lá. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Dia 22 eu tô de volta no segundo caninho que é Patoateua, bicho. Tudo está. Final do campeonato, Rocha vai de chegue em Patoateua. Vai ser muita pressão envolvida. Quase nada acima. Né, Pira de Patoateua? Tamo junto! acho. Cadê o Sandro Mix, hein? Ah, tá vindo. Tá vindo. É a pergunta que não pega lá, do quê? Eu vou ter agora pra ficar. Porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei e entrei, E aí? Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo. Chegamos aqui em Cachoeirinha. Vamos acelerar um pouquinho, bora. Acelera. Vem acelerando um pouquinho. No caqueado, no gingado. É agora. Já tem um bingo, tem um show também. Eu procurei, senti um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse amor. Mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda a equipe do Palmeiras com a gente, o Clube Palmeiras aqui, ó. Foi tudo que eu desejei. Agora me diz que não dá. Aí, meu considerado. Mais marcante pra ti, considerado. Eu sei que tu dá valor. Assina, mãe! Foi bom amar você. Quero abraçar com muito carinho meu parceiro Rude, cara. O cara que viu o Pedrinho primeira vez pra cá, pra esses lados. Estivemos com o Mega Tufão, né, Rude? Tamo junto, viu, maninho? Ele sempre que pode acompanha a Rottweiler. Aqui pelas localidades vizinhas. Esse cara tem um carinho e um respeito muito grande do Pedrinho. Vamos lá! Amandinha por aqui, rapaz. Amanda só tá ressaca. Joga lá no garapé logo, dona. Rude, ontem fez 50 anos, meu Deus do céu, é? Parabéns, felicidade, saúde, que papai do céu continue te abençoando sempre, viu, Rude? Um abraço do Pedrinho! Detona, maestro! Já o primeiro domingo! disse quando vi você chegar. Foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. Alô, Thiago, dá um cheque aqui no canil, Thiago. Brincadeira vai parar aqui. Super Rottweiler. É o que eu te peço. DJ Pedrinho Mix. DJ Pedrinho Mix. Oh, oh. E com mau som, tocando fundo forte no meu coração. Vamos que vamos! O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim, mau som. Equipe 100% humilde com a gente. Um abraço pra vocês aí, viu? Um grande amor. Toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim. O meu! Yes! O cachorro. O cachorro. O cachorro. O nosso amigo Diego, coração vagabundo das marcantes. Toma-te, Diego! Que posso te encontrar a qualquer hora. Só não sei como é que eu posso reagir. Se recebeu a mensagem que mandei pro celular, ela diz tudo o que eu sinto e fala o quanto eu sofri. Agora só espero você decidir voltar. Minha canção pra te pedir que não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar, no momento estou curtindo. Super Rottweiler. Me fazem sorrir junto com super pop. Sempre. Águia de fogo e GTA pra me fazer te esquecer. Vai virar! É indiscutivelmente Splash Panda. Vira! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, chupando meus empolgados na nave do som. DJ Pedrinho Mix. De vê-la a meu lado, junto com os empolgados. Alô, Thiago, chega mais urgente, Thiago! Dançando com emoção. Aí, maninho! Aquela que marcou a minha. Vamos tirar, boy! Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas eu com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Vamos juntos, Pedro. Porque simplesmente aqui, Rottweiler, na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sou primão. Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Jumar. Wesley vai você dançar, Davi vai decolar. Ao som que ele... Deixa eu abraçar o nosso amigo delegado Sarrafo. Tá com a gente curtindo a Rocha. Vai um abraço pra você. Vamos dançar. Serrão com a gente aqui, ó! Um abraço, Leão Serrão! Manda, ouça, animais, animais! Sucesso, sucesso, sucesso! Eu te falei pra não se entregar, não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. meu amor. Um abraço aí, camaradas, K2, Mil Graus, aqui com a gente também. Parceiro Raelson, o Emerson, Pressão, Diego, Cobra d'Água, fazendo derrame de gelada aqui. Valeu! O nosso amigo Fechá apoiando esse evento maravilhoso, Fechá! Um abraço aí pra Mery, com a gente também, valeu! Pra seguir, que tem que ser você. Vou te encontrar no Super Transação. Aqui na Rottweiler. E de cima, ao som do campeão. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Vamos dançar assim, assim. Com a gente, obrigado a vocês, humildes! E a nossa Hot Baile, primeira vez em Cachoeirinha, gente. A Hot chegou aos segundo tempo, 46, bicho. Estamos aqui em Cachoeirinha pra fazer a festa, a alegria pra vocês. E tá só no comecinho. Né, Carrasco? Bora tomar uma, bora, gente. Hora de engraçado. Os Cachabaixas! Covira. Parceiro Curió, lá do bar do Curió com a gente também, bora Curió. É marcante, Pedrinho, então bora continuar as marcantes. Hot Baile. Você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Bigão do Giló, de patar o tempo, todo mundo com a gente também. Um abraço pra vocês, tá ok? Esquecer amor, não aguento mais. Um abraço aí pros caçadores de Periquita, Cachoeira com a gente também. Valeu, meus caçadores. E me dê valor, assim vou seguir o meu caminho pra viver. E aí? Uma nova vida sem você. É pra viajar, é marcante. Thank you. machuca. Eu me sinto livre e vivo na Reginaldo, das 3 de outubro com a gente também. Bora, Reginaldo! Parceiro Bira, o técnico de áudio, o melhor do Brasil! O Bira, gerente Bira de Patamateu também. Valeu, Bira! Os humildes, Cachoeirinha com a gente, Israel, Duduzinho, Leal, Adonai, Cristiano, penso em você olhando, e o Bibi, Chapola com a gente também, todo mundo aqui no Cachorro Doido. Aqui, Carreta Super Rottweiler, o Cachorro Doido do Pará. Na hora do amor, eu me vejo assim, só pensando. DJ Jefferson, o Elinaldo, na carreta X8. Valeu, G. E a luz do luar, e a noite cheia. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Hoje amanheceu, não te vejo, continuo. Desumar e a Sara. A gente também. Para o mar, trazer você. Te preciso. O delegado aqui com a gente também, o Sandro, fazendo a segurança da festa. Valeu! Harrison Deus é sucesso. DJ Tuíra, Tuíra, Tuíra. Arrebentando das melhores e mais loucas mixagens ao vivo. Continua agarradinho assim agora. Aqui toca de tudo, papai. What Vile! É tão lindo amor que a gente faz. Essa aí é a galera de Patamateu da maior valor. Que o mundo foi. Carreta Super Rottweiler. Eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É a coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar mais esta alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. O pior já sofri, te amei, não fui amado, malfadado amor. Respeitei os teus. Mercadinho, meu garoto, mas o Cléo, todo mundo no apoio aí. O sexto brigando, Thiago, do Cristiano. Infelizmente, depósito de bebidas, Elisângela. Ingratidão, pede aceitão, como você me perdeu. Fiz do teu amor. Aí, William, nosso amor. Estão falando pra te sair do mato, William. Te não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado. colo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um estoque, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Confesso, se errei, foi sem querer. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Eu falo você. Meu vereador Gordora! É pra ti a sequência! Segura aí, verei! Eu sou um enorme, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender. Eu gosto tanto, tanto é de você. Tuíra. Não escute o que outros falam. Foi sem querer. Chegou a gente do meu ladinho. Já chegou. Vai comandar a Hotline também. E aí, Carrasco? Aí, Tuíra. Dá um toque pra rapaziada. E detalhe, tem que ser sem música. Chama a atenção de todo o povão presente. Que tá aqui presente com a gente, curtindo a Hotline. Curtindo a carreta. Gato, gata selvagem, não é isso? A gente chama a atenção de todos vocês presentes da festa para a seguinte informação. Vocês sabem que está difícil, a crise não está fácil para ninguém, até porque descobriram todo o podre do Lula. Aí tu viu, bicho, né? Lascou. Agora aí fodeu tudo. Então é o seguinte, eu estou aqui em nome da direção da festa, os caras pediram para me falar porque a gente tem uma voz ativa aqui na região e pediram para me informar o seguinte. Para todos vocês, vocês estão vendo como é que tá a festa, né? Então, gente, a renda do bingo não foi alcançada totalmente 100%, tá bom? Mas ele falou o seguinte, Carrasco, o que ele pode fazer pela gente? Eu perguntei, quanto foi feito o dinheiro do bingo? Ele falou, Carrasco, foi feito quase 2 mil. Aí o Funchal falou: Carrasco, eu vou inteirar mais 500. Aí vou fazer a proposta para vocês, tá bom? As pessoas de bom coração, pessoas de boa fé, que vieram das suas casas para curtir, com certeza, até altas horas. A proposta que eu tenho é muito boa para todos vocês. O bingo vai correr da seguinte forma: duas quinas de R$500 e a cartela cheia de R$1.500. Pode ser assim, gente? Pode? Então pronto. O pessoal te entenderam e sabe que não tá fácil, meu irmão. Muita gente entregou as cartelas e o Thiago é um cara de compromisso e falou: Carrasco, faz isso por mim. Com certeza o povão sabe como é que tá, não tá fácil. Mas porra, já pensou, tá bom demais. O cara tá na peia, mas vai correr o bingo. 1.500 na cartela cheia e duas quinas de 500. Alô, Pedrinho! Alô, Tuíra! Manda ver que daqui a pouquinho, daqui a 15 minutinhos, 20 minutos, rola pro primeiro prêmio do bingo, tá bom? Vamos nessa, meu DJ? Manda ver! Chega comigo! Pra continuar, dançando agarradinho, a gente vai fazendo uma onda bacana pra galera, já já tem o prêmio aí do bingo. Em seguida, tem o show do Cachorro Doido! Tudo que você presente eu sou. Qualquer paixão nos separa. É a loucura do momento em nossa cara. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. Eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória, procurando meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela noite pesada. Eu andava entristecida, te amava. Agora que eu não tenho medo, a solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia Carreta Super Rottweiler. Super Rottweiler. Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. De evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Yes! Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. E aí, gente? Fala. A grande grande festa da equipe, tamo junto. Na Agrovila, Cachoeira, dia 26 de novembro. Som, Mega Batidão e Pipira Saúde. O G3. Fazendo uma onda muito bacana por lá, viu? Querida Melly, eu queria tanto que você me entendesse um pouco. É pra dançar agarradinho, não solta, não solta. Já já tem um show, tem a maior pressão automotiva do Pará. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração, ele precisa de carinho. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu coração eu dei todo a você, ele não quer ficar sozinho. Se fosse assim, nessa história só quem sofre é o coração. Não vai embora, não me entregue a solidão. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Goodbye jamais, meu bem. Goodbye jamais. Bora, velhinho. Esse amor me pegou de um jeito humano. Carreta Super Rottweiler, o cachorro doido do Pará. Mais. Aí, Sandro Mixer! Chega aí rapidão, gente, Sandro Mixer! Pois qualquer coisinha é motivo pra falar que sempre eu estou errado. Não consigo entender esse mau humor. Se tudo que eu faço dia 24 e 25, sábado e domingo, festa do André. Tem a festa do André com a carreta Gata Selvagem e o Búfalo do Marajó. Toma! Meu sentimento, você não. Já já tem DJ Sandro Mix! Mandando suas melhores aqui. Mas só que nunca me deixe ir embora. Que amor é esse que você sente por mim? É hora da gente mudar essa história. Não consigo entender